En este momento entramos en Contacto Brasil con la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil. De amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu de Oxalá. Emoriô, Emoriô, Emoriô, Emoriô. Emoriô deve ser uma palavra na cor. Uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu de Oxalá. Emoriô, Emoribaô, Emoriô, Emoribaô, Emoriô, Emoribaô. Com a pegar. África no sangue, chegou de lá. Minha cor, não nego que eu vim cantar. Sai da minha boca e vai pelo ar. Faz mexer o corpo e arrepiar. Se não entender, saca melanino que vem da voz, quase alucina. Axé no ato pra confirmar o que é, já foi, mas sempre será. Tu pode cantar. É Moriô, é Moripaô. É morio. Vou fazer minha folia com os filhos gigantes. A nossa turma é alinhada. Sai do meu bloco pra fazer a batucada. É mori mori o babá, baba o que você jogou. É mori mori o babá, baba o que você jogou. É mori mori o babá, baba o que você jogou. É mori mori o babá, baba o que você jogou. Demorou. consciously translate physical energy into energy of pressure. You two only furnish its probabilities. We are really admiring the tactile quality which has been made visible. Impressions which express. Eu sou um veleiro, meu verso eu tiro ligeiro e sigo só pra te encontrar. Se na praia eu sou um veleiro, meu verso eu tiro ligeiro e sigo só pra te encontrar. Se na praia eu sou um amor, reciprocidade. saudade. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Brasil. A luz da lua, a noite escura, a cena toda como no cinema. O bumbo ao longe, o metal anuncia, tá começando mais um carnaval. A rua está cheia, eu vou me esgueirando, feito um ninja no meio da multidão. O peito inflama, a lágrima derrama, tá começando mais um carnaval. O carnaval, quem é que faz? O carnaval ainda quem faz é o folião. O carnaval, quem é que faz? O carnaval ainda quem faz é o folião. Empurra, no roça roça, a massa avança num clima medieval. A fantasia tá na sua cabeça, tá começando mais um carnaval. Quem está embaixo quer mais espaço, quem está em cima quer o seu calor. Quem tá na chuva pula e se enxuga, tá começando mais um carnaval. O carnaval, quem é que faz? Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carn brincadeira me deu uma tonteira. E o povo da preguiça diz que eu tô é de bobeira. Descendo a ladeira me deu uma tonteira. E o povo da preguiça diz que eu tô é de bobeira. Olha que eu vou me embora. Que eu vou me embora. Que eu vou me embora. Que eu vou me embora devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar. Enquanto eu corria assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca lhe chamar. Enquanto corria a barca por minha cabeça não passava não. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Quem sai de não chega. Conego, dengo, dou, tira. E venho assim. Conego, dengo, dou, tira. Eu vou assim. Conego, dengo, dou, tira. E venho assim. Conego, dengo, dou, tira. Thank you. praia, que praia. Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho. De lá refletiram mil tons rebatidos no oco. Depois da água, a alegria suaviza seu rosto. E eu querendo tomar banho de praia, de praia. Eu vou pintar o mar no fundo do céu. De lá refletirão mil tons rebatidos no depois da água, a alegria suaviza seu rosto. E eu querendo tomar banho de praia. E eu querendo tomar banho de praia, de praia. El sonido de las aguas, aguas que curan, aguas que sanan. El tiempo no pasa, el tiempo no existe. Shango, Shango en el comando, una vez más. Cachoeira parou, pensamento voou, a água congelou. É Xangô no comando. Cachoeira parou. Mi corazón es piedra. Pensamento voou. Lida por el mar. Água congelou. Que cruza rebotando. É Xangô no comando. É Xangô comandando. Ser bueno, es fácil ser malo. Ahora ser justo, eso te la regalo. Palos, flores, por el sendero. Con toda la calma. Aprovecha los relámpagos, viajero. Si me dan palo, una escalera. Y si me dan palo, construyo una cabaña. Y si me dan palo, levanto una atalaya. Y si me dan palo, fogatas en la playa. Y si tiran flores, feliz día de la madre. Si tiran flores, la tumba de mi padre. Si tiran flores, collar de bienvenida. Si tiran flores, hacemos la ensalada. De responsa dissonante, acorda outros acordes, resguardo de cabeça no alto da pedreira. Meu pai, seu pai chamou. Balança, mas não cai. Seta certeira, verdade derradeira, saudade. Viro bruma, eu a viro espuma. Justiceira, retina, touro, tal. Se me dá um palo. Si me dan palo, construyo una cabaña. Si me dan palo, levanto una galaya. Si me dan palo, fogatas en la playa. Si tiran flores, feliz día de la madre. Si tiran flores por la tumba de mi padre. Si tiran flores, collar de bienvenida. Si tiran flores, hacemos la ensalada. El tiempo no existe. Morava numa caverna, escrevia nas paredes. Morava no mar vermelho, escrevia numa pedra. Morava no palacete, escrevia no papiro. Morava numa palafita, escrevia no bilhete. Morava numa oca, escrevia com fumaça. Morava num sobrado, escrevia num caderno. Morava no inferno, escrevia via fax. Morava num viaduto, escrevia com sotaque. Morava numa favela, escrevia uma canção pra ela que dizia assim: felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade é o alívio da dor. Felicidade é higiene mental, exercício da alma. Só alguém que na vida tanto sofreu todo tipo de dor sabe dar valor aos caprichos da felicidade. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade é fome de amor. Felicidade é a temperatura da febre que eu sinto. Eu sei que amanhã pode ser tarde pra recuperar o tempo que eu passo sonhando acordado com a felicidade. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade é o alívio da dor. Felicidade é higiene mental, exercício da alma. Só alguém que na vida tanto sofreu todo tipo de dor sabe dar valor aos caprichos da felicidade. Sofreu todo tipo de dor, sabe dar valor aos caprichos da felicidade. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. Contacto Brasil. Con Oscar García da Rosa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y